Salvador, muito boa noite, é o Web 6746, Ciente da Delta, 250 para 150. Objeto 6746, plano de identificação, autorizado via chegada Mari, desaparadores mil pés, ajuste 1-0, 1-5, Web 6746. Descer via Mari, 2000 pés, 1-0, 1-5, Web 6746. Azul 4194, chama 1285, alterando 545. 685, alterando 545. Essas 46 após ITAP autorizado ILS Ex-Rei da Pichuno 0, GLAD inoperante, vista para 2000, país da Justino 015 é apostabilizado, é 6746. Q1 015, 2000 pés, após ITAP autorizado, procedimento X-Ray sem UR, sem o GLAD, 6746. estabilizado o Web 6746. Web 6746, reporte de sua pista. Reportarei. Pasto Aracaju é o Mike Hotel Mike. O pouso 30 em sua estação. Obrigado, até mais, Evandro. No Web 6746. Web 6746, completo sinal ILS on glide, chame torre 18 decimal meia. Completarei, 18 decimal meia, Web 6746. Salvador, muito boa noite, Web 6746, visual com a vista, embaixo travado. Web 6746, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso, Web 6746. Jet 6746 no solo 05, libera direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 0612. Direita na sua escuta, Alfa Juliette, portão 0612, 6746. 0, 136 agora,